DJ Fox, este sim. Imagens impressionantes. Denuncie o abuso policial. Disque Ministério Público ou Corregedoria de sua cidade. Pra quem pensava que o país da pizza era a Itália, pra quem achava que a fome matava só na Somália, abraça que nada, bem-vindo ao Brasil. Vou te mostrar outro lado que talvez você nunca viu. Cada rebelião aqui, tiozão, é uma Chernobyl. E a eleição devia ser todo 1º de abril. Da Casa Branca ao inferno, só muda a cor do terno. De Porto Alegre ao Acre, a pobreza só muda o sotaque. Miséria, não tem fuso horário nem idioma. É a mesma no mundo todo desde o Império de Roma. E o som de estômago vazio roncando não muda do árabe pro castelhano. A fome é a única língua universal. Sem tradução, fala com a expressão facial. Talvez só vão dar atenção pra tudo isso aqui quando a quebrada tremer e cair que nem o Haiti. Miséria, olha como o mundo tá. Onde o ser humano vai parar? Miséria, é melhor se preparar. Essa bomba ainda vai estourar. Miséria, olha como o mundo tá. Onde o ser humano vai parar? Se prepara, essa bomba ainda vai estourar. Alemão matou judeu, judeu mata palestino. Sangue no Iraque vira petróleo nos Estados Unidos. Coca da Colômbia dentro de um nigeriano. Num avião francês rumo ao nariz de um britânico. Negócio da China do mafioso italiano. Conta na Suíça, charuto cubano. Empresário espanhol capota jipe japonês. Depois de beber 1 litro de uísque escocês. Turista holandês morre no Brasil numa roleta russa. Escolhe a moeda, eu digo quanto custa tua vida em dólar, em euro, real. Até a morte aqui tem variação cambial. Na CPI ninguém vai em cana. Corrupção é novela mexicana. E o brasileiro na urna toda vez parece até piada de português. Miséria, olha como o mundo tá. Onde o ser humano vai parar? Miséria, é melhor se preparar. Essa bomba ainda vai estourar. Miséria, olha como o mundo tá. Onde o ser humano vai parar? Miséria, é melhor se preparar. Essa bomba ainda vai estourar. Miséria. Meu povo bebe no copo americano, come churrasco grego no pão francês. Vai trampar na condução apertado, pique corredor polonês. Cansei de ver as tia na porta dos hospital, das cadeias, de pé em fila indiana, vendendo produto do Paraguai, de Taiwan, correndo pra não encana, se perguntando quem é mais animal na hora da ação, a PM ou pastor alemão. Miséria, olha como o mundo tá. Onde o ser humano vai parar? Miséria, é melhor se preparar. Essa bomba ainda vai estourar. Miséria, olha como o mundo tá. Onde o ser humano vai parar? Miséria, é melhor se preparar. Essa bomba ainda vai estourar.